Na madrugada ela me ligou, última vez que ela me amou. Anxiado, você arranjou um complexo na minha mente. Me senti suficiente, todos no pé estão dormente. Porque você não entende, eu só queria a gente. Quando eu te amei, você não me amou, você me abandonou. Agora meu mundo logo me sinto abandonado nesse mundo cruel, que quando era criança achava que era como mel. Naquela noite você não atendeu minha ligação. Por quê? Por quê? Por quê? Eu só queria entender. Quando você mente pra mim, você também mente pra gente. Agora você entende por que não deu certo entre a gente. Me sinto abandonado nesse amor passado, não correspondido. Por favor me diga por que de você não ter me atendido. Então mente, não me irrita, então atende o telefone. Tu sabe que machuca, essa raiva me consome. Não quero terminar, nossa história não acabou. Tô tentando recolher todos os pedaços que sobrou do meu coração. Quero que seja perfeito, essa dor no peito é o que me deixa sem jeito. Eu tô de madrugada esperando tua ligação, então vê se vai com calma com o nosso coração. Vacilação na minha rima aqui pra pedir perdão. Eu sei que eu errei, mas quem nunca levanta a mão? Tô de boa intenção, só que de mente cansada. Tô lá na sacada, te espero de madrugada.